Você faz parte da minha canção, da minha alegria, do meu coração. Você faz parte de tudo que eu tenho na vida. Acordo e um bom dia tenho pra te dar. Tenho pique e energia pra gente brincar. Brincar de viajar pelo mundo no foguete alegria. Quem for criança pode entrar. Nossa aventura está no ar. Vem viajar, vem nos fazer companhia. Com patati patatá, amigos, eu quero fazer mais amigos. Porque todo dia eu preciso de ter meus amigos comigo. Amigos, amigos, eu quero fazer mais amigos. Porque todo dia eu preciso de ter meus amigos comigo. Amigos do meu coração. Você faz parte de tudo que eu tenho na vida. Acordo um bom dia, tenho pra te dar. Tenho pique e energia pra gente brincar. Brincar de viajar pelo mundo no foguete alegria. Quem for criança pode entrar. Nossa aventura está no ar. Vem viajar, vem nos fazer companhia. Com patati patatá, amigos, eu quero fazer mais amigos. Porque todo dia eu preciso de ter meus amigos comigo. Amigos, amigos, eu quero fazer mais amigos. Todo dia eu preciso.